praça, grita Indonésia, dezenas de mortos. Quando vamos virar a cabeça pelo Timor-Leste, o Iraque é um problema, vamos atacar. A Coreia do Norte é um dilema, vamos pressionar. Os chechenos estão atacando, todos estão conspirando, mas miséria mora mesmo no Timor-Leste. Eu preciso ajudar, mas quando vamos prestar atenção no Timor-Leste, vira vitória contra o descaso. Eu preciso ajudar, mas quando vamos prestar atenção no Timor-Leste, conseguir a vitória contra o descaso.